170. Это же на велосипеде мантия проли мечала. Papatango X-ray Oscar Vitor. Desça para 2 mil pés, autorizado na ONS, reporte estabilizado. Possível, desça para 2 mil pés, reportará estabilizado em ILS. X-ray Oscar Vitor. Lima, Papa Mike, livre frequência para coordenação. Bom dia, ponto. 0320 autonomia, alterna Natal. Fátima 260, observando a aeronave da Gol puxando no 5, após a aeronave ligar o setor, táxi via Índia Alfa, ao ponto de espera 1895, ajuste no 096, no 260, Bobear. Observando a aeronave da Gol, depois Índia Alfa, táxi, depois 1895, ajuste 66, Bruno 260. Na Oxané 6200. Para o 0 de 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 1, 9, boa. Torre Salvador, mais Papa Lima, passou Pituaçu, instruções, pouso, bata. Mike Papa Lima, cuja aproximação, reporte para cruzamento da final da 1, 0. Vento 0, 9, 0 grau, 0, 9, 9, QNH, 1, 0, 1, 6. Se a gente está livre da presente? A presente é autorizada. Reporte só para o cruzamento do final da 1-0. Vai estar lá para o cruzamento, Lima. Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6740. Oxané 6255, nessa flor, está autorizado a ser seu localizador. Para informação, era seguir um tráfego da final, que está com 170 graus, é um Bravo Eco 9 Lima. 7625. Azul 4082, reduza para 2009. 7209, Azul 4082. Estou alinhado e decolar, cabeceira 1-0, vento 090 grau, 08 nós. Obrigado, alinhado e decolar, gol 1-2, 1-0. Para o cruzamento do final da 1-0, Mai Papa Lima. Mai Papa Lima, tráfego avistado, livre pouso na Bata, reporte solo controlado, vento 090 grau, 09 nós. Livre pouso na Bata, reporte no solo. Sete livre táxi em frente, bate, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 096, boa viagem. Bate de Alfa, espera 1895, vamos pegar aqui a placa. Aposto, solo controlado, cabeceira 17. Pois vai lá, Nila. Descendo para 4 pés. Descendo para 4 pés, reduz no 7, 4 pés e 2. Oxané 6255, não está chovendo. Obrigado. É o X-ray Oscar Vitor estabilizado. X-ray Oscar Vitor, torre 1-1-8, decimal 9-5. Gente, torre 1-1-8-9-5, bom dia, um bom trabalho, Vitor. Oxané 6255, desça para 2 mil pés, aguarde apenas a sua frente. 6255. Tango X-ray Oscar Vitor. Tem ajuste 4-2-10. 1-0-1-6. 0-1-6, 10-4-2-4-2-2. QNH 1-0-1-6, vento 0-9-0 graus, 1-0-9, agora instrução para pouso. Atentando a um helicóptero que está para pouso na base, não vai ter fim nessa aproximação, no setor norte. Conceiro, X-ray, Oscar Victor. Tem condições de separar meu pé, Vitor Mike Bé? Desfarão no meu pé, você porta farol da barra. 3191, destaque. Pátio Indial, ponto 0895, milha 16, Goiás. Esquerda 0406, para 8432. Azul 4382, destaque 2 no pé, você porta estabilizado. Sim, Castelo 2000, repartará, Castelo 2000. O Oceano 6255, completa a torre 118, decimal 95. 1895, Oceano 6255. Decimal 8, gol 1260. Lima no solo 50, estacionar frequência livre, uma boa tarde. Salvador, um bom dia, Oceano 6255. Oceano 6255, QNH 10 no meio, continua aproximação, aguardando pista livre, segundo para pouso. 255. Sapatango, X-Way, Oscar Vitor, livre pouso, cabeceira 10, vento 100 graus, 12 nós. Trata nós, tem livre do X-Way, Oscar Vitor. Salvador, gol 1260, voltando. 1260, prossiga. Confirmando frequência controle 12680. 120, decimal 8, a frequência do controle, gol 1260. 1208. Nossa, e como o último pouso em Siri? Confirme? Confirme. 1505, piada. Controle Salvador, bom dia, Goro 260, na saída Puca Caju, não se escuta. Goro 1260, contato radar, passando 4500 pés. Soltando nível de 390, saída Puca. Subindo para o 390, então, Goro 1260. Estabilizou o LS, azul 482. Azul 482, completa a chamada torre 118, decimal 95. 9, 10, 9, 5, 4, 3, 2. No 505, quilo, Romeo. Torre Salvador, azul 4082, estabilizado LS. Azul 4082, QNH 10 no meio, continua a aproximação. É o segundo para pouso, reporte baixado, travado, agora não está livre. Gente, continua a aproximação para a baixa travada, meio 16, 4852. X-Ray, Oscar Vitor, confirma o estacionamento. Poxa, 6213, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Apresulu 10 até a posição ESMAP, após direto a posição Lúvito, após direto Barbacena. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda, Bride, transponder 5... 476, o controle 120, decimal 8. Galeão, 630, quais são? 360 pelo Apresulu 10, depois vai ser ESMAP, Lúvito, Barbacena. Decolando da 10, a primeira curva é à direita, na Dael, Leda, Bride, 5476, 208, obrigado. Falta 29, X-Ray, acredito. Para o pátio 3, está autorizado cruzar a Alfa, ingressar na Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio. Positivo, X-Ray, Oscar Vitor. O Oxa 6213, correto o cortejamento, chame para o acionamento no portão 2. X-Ray, Oscar Vitor. Voo 1-777 visual com Embraer da Azul, na longa final. Após a aeronave... O Embraer da Azul, na longa final, o senhor está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. vários voos de armada. Só pode dar. Direita, meia pra 1-2, 1-2. Direita, 6 pra 1-2, 1-2. Livre, pouso, cabeceira 1-0. Livre, pouso 1-0, azul, cabeceira 2-2. Via Oxa 6255, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 808. Alfa e Juliette para o portão 8, Xené. Bono 260, Recife 2545. 12545, Bono 260. Azul 40682, no solo ao 57, chame sol na frequência 121.9. 129, bom dia, 42. Bom, 157, livre decolagem, cabeceira 10, vento 100 graus, 102. Bom dia, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 432. Sané 6200, chame torre na frequência 118.95. 295, Sané 6200. Passando parte do Arthur, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre na frequência 118.95. 1895, Quebec. 6200, boa tarde, tráfego avistado, QNH 10 no meio, reporte baixado, travado. Boa tarde, senhorita. Vai passar o externo, baixa travado. Externo. É 2 a 0. Estou em Salvador, vou passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, vento 100 graus e 90 nós. Quem negar 10 no meio, reporte do farol de Itapuã. Visual com tráfego na bomba final da 10? Afirma Quebec, volta na 35. Sim, reposta os horários de Itapuã. Qual é Itapuã, Vitor Mais Quebec? Chané 6200, livre pouso, cabeceira 10, vento 100 graus, 10 mais. Repouso 6200, confirma a pista seca? Confirme. A pista está seca? Positivo, pista seca. Informa um tráfego no setor sul a 500 pés, não irá terminar sua aproximação. Nós vamos visual com tráfego na nova final. Faz o ponto no mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1 a 0. Tá na parada de Itapuã, até quando com o número 2, muito mais que bem. Como é que a BEC tem condições de aproximar da 1-0 sem interferir com a aeronave na conta final, na retaguarda do mesmo? Sente, a BEC vai, pouso na 35. Pouso na 35? Sente, continua a aproximação, dá uma autorização para pouso. Sente, a BEC guardando a autorização para pouso. Web 5728. Terra na 5728. Então, Mike Quebec reporta 1 milha da 35. Vento no 00 graus, 00 nós. Tem livre pouso, cabeceira 35, a total de turbulência da aeronave é repouso da Chané, que pousou na 1-0. Certo, Vitor Mike Quebec já está 1 milha no final 35. Mike Quebec, livre pouso, cabeceira 35. Livre pouso 35 também. Chané 6200, solo 02, livre direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. Livre e próximo, 219. Tá 3191, vento 090 graus, 90 nós, livre decolagem, cabeceira 10, movou. Para o portão 07. Alfa Júlia 07, obrigado. Pito Mike Quebec no solo 03, reporte pista livre. Quebec, eu sou sua frequência livre, uma boa tarde. Você tem autorização, 5728? Afirmativo, perdão, 5728. Está autorizado para Recife, nível de voo 350, pela Aper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5501, controle em 120, decimal 8, corteja. É, controle 350 para Recife, de Aperuí 58, decola. Fala da 10, com a esquerda, Fuca Caju. Transponder 5501, no ponto 21208. Flight 5722, está pronto, puxa acionar e animado. Correto, cotejamento, livre, puxa acionamento, chame táxi. O altímetro no 0 no 6. No 0 no 6 ajustado, vai chamar táxi, 5722. Cada Bolf, Pioneiro 02. É, 63. 6213 está livre, o posicionamento no 2. Inicia de imediato, confirma. Assim que tirarem o cordão, poderemos sair de imediato. Ok, então aguarde o instante para iniciar, ok? O Oxa 6213, aguarde o instante. Ok, na pergunta, aguardamos. 777, passa nível de voo no 70, chame-se exercício na frequência 125.1, alterna 133.25. Imediato agora, tá pronto, já é 62.13. Autorizado imediato, agilizando o reporte para o táxi, o que é legal no 016, hoje é 6213. Agilizar já com ponta para o táxi, 6213. Para o táxi web 5722, a bordo 136, 4 e 2, alterna Salvador. 136, 4 e 32 e Salvador. Está livre o táxi via pátio 1 Índia Alfa. Chame no através do portão 612, ok? Sim, pátio 1 Índia Alfa, vai reportar através do 612, retificando a autonomia, 4 horas e 2 minutos. Web 5722. 4 horas e 2 minutos, ok. O Web 5728, após o através do 612, o senhor vai seguir um Avianca que está completando o pushback aqui no setor norte para o ponto de espera na 10. Quando lá, a torre 1895, tenha um bom voo e um bom dia. Gente, a partir do 612 vai seguir o colega da Avianca encerrando o push. Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. Obrigado, senhor, pelo trabalho, então boa tarde. 32196, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. Autonomia e 115, 4 horas, tá livre o táxi à sua direita, no ponto de espera, chame a torre 1862, o altímetro no 016, o web, perdão, o Ocean 6203. Ok, ponto 096, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, 2826, tem um ponto de avanço. Poxa, 6213, só confirmando, pode esperar a torre 1895, ok? 5.1, alterna, 133.25. 125, 133.25, tá? Oh. 6213, na escuta? Sou, muito bom dia, Oxané 6213, próxima monte espera da 10, pronto. Oxané 6213, autorizado. Alinhado, decolar, cabeceira, 10, vento 090 graus, 129. Autorizado, ingressar e decolar de imediato da 10, Oxané 6213. Salvador, boa tarde, Web 5728, ponto espera da 90. Web 5728, após rolagem do Chané, para cabeceira 10, autorizado a alinhar e manter cabeceira. Sim, depois colega do Chané, ele mantém 10, 5728. É o Oxanera, agora 6254. 6741 no web, é isso? Para Guarulhos, 340. O 6254 do Oxanera para o Santos Dumont. Oh, perdão, 6254 da Oxanera, autorizado para o Santos Dumont, nível 360, aerovia Rapper Zulu 10. Até ESMAP, após segue conforme a rota do plano. Circula na cabeceira 10, com curva direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5517, controle 120, decimal 8, contexto. Autorizado 360, na Amper Zulu 10, até ESMAP, decola da El Leda Bridge, 5517, 1208. Correto, senhor, para o push, o Chevrolet 254. Pode entrar. Azul no 3, decolado azul no 4, controle na frequência 120, decimal 8. 208, eu te retorno, 6213.